andrecedesmoral.com.br. E as mina pede pra nós, só cachorrada. Pede pra não jogar dentro, implora pra jogar na cara. E as mina pede pra nós, só cachorrada. Pede pra não jogar dentro, implora pra jogar na cara. Nós é os pica de verdade, só de ouro original. As doninhas pagam pau quando vê nós dando grau. E as na pequena o momento e os pisantes nós tá tendo. O Mitsuno, o Ed Mac, só o top lançamento. Na balada tem verdinha, nós é atração da night. Putaria é com nós mesmo, eu gosto disso, cê sai. Mas até de madrugada elas querem adrenalina. Vou mandar-lhe o papo reto para todas essas meninas. E as mina pede pra nós, só cachorrada. Pede pra não jogar dentro, implora pra jogar na cara. E as mina pede pra nós, só cachorrada. Pede pra não jogar dentro, implora pra jogar na cara. Eu até tentei cantar a música de boa, mas ela não gosta. Ela gosta de mexer a bunda. André Cedez, o moral de Bicoara. Nós é os pica de verdade, só de ouro original. As doninhas pagam pau quando vê nós dando grau. E as navigueiras no momento e os pisantes nós tá tendo. O Mitsuno, o Ed Mac, só os top lançamento. Na balada tem fertinha, nós é atração da night. Putaria é com nós mesmo, eu gosto disso, cê sai. Mas até de madrugada elas querem adrenalina. Vou mandar-lhe o papo reto para todas essas meninas. E as mina pede pra nós, só cachorrada. Pede pra não jogar dentro, implora pra jogar na cara. E as mina pede pra nós, só cachorrada. Pede pra não jogar dentro, implora pra jogar na cara. Eu até tentei cantar a música de boa, mas ela não.